favela, sigla DV, relata o que acontece nela. Estupros, assassinatos, mais um corpo ao chão. Tenho certeza é chegada, e se foi mais um irmão, a morte aqui é um detalhe. E ninguém está sorrindo, o sistema bate palma e a mina explodindo. DROGA, não dá para aguentar, já tomou conta do meu povo, aonde vamos parar? Enquanto isso rolava, vi um depoimento. Uma senhora chorava e eu ali atento, tentando entender o que aconteceu. Espancaram seu marido e mataram um filho seu. Acerto de conta não foi premonição, pois eles chegam, atiram sem te dar explicação. A favela é o alvo dessa manipulação. Viver jogados, largados, perdidos sempre sozinho. Pensamos nos unir para mostrar para vocês o verdadeiro caminho. Abrindo a sua mente, mostrando os fatos conscientes. Droga é tema do passado, vamos seguir em frente. Pare um pouco pra pensar. Aqui na minha quebrada, e pode crer, maluco, que não pega nada. NS na parada, Parque Araguari, Nova Friburgo, Novo Gama, Parque Nápoles, irmão, São Mateus, Céu Azul e Pedregal. É o terror, véi. Uma mãe que passa mal e sai de sétimo dia e vejo o desespero. Outro mano vai pra longe e aperta os nervos. Combate contra o sistema, nós vamos atacar. A nossa rima é pesada, truta, vamos disparar. Uma rajada consciente confundindo seu ouvido. Não entendo o que diga, eu fui criado na favela. Vidas cheias de maldades, onde deixaram para nós a triste realidade de ver nossos chegados a sete palmos do chão. Será, meu Deus, será? Será que tem solução? Aonde o crime é o tema e o tema é o fato. As duas faces, maluco, agora desabafo. Pretos, pretos, pobres, guerrilheiros da favela. Essa guerra também é nossa e vamos causar sequelas. Pare um pouco pra pensar. A união faz a força em busca da paz. Aonde a guerra está em pauta e o crime permanece, a molecada se afunda. Faça ao menos uma prece para salvar os irmãos que estão no fundo do poço. Só basta nos unir e fazemos um esforço. Quem tem fé vai para frente, Deus ajuda a seguir. Do futuro não sei, mas acredito em ti. Desistir jamais, a meta aqui é superar. Pois a guerra se vence, véi, é com batalhas. Porque estamos cansados de ver o povo sofrendo. A cor vermelha que é foda é o puro veneno. E a coroa que chora a perda do seu filho, que foi inesperado. E pra família só ficou o fato que é difícil viver aqui envolvido com drogas. Então pague pra ver quem vem cobrar de você. Cê tem dinheiro, paga se não tiver na cara. Porque na quebra, maluco, ninguém é fã de canalha. Aprendi a caminhar com as próprias pernas. Somente Deus pode julgar, que assim é a regra. Pare um pouco pra pensar. Aonde nós vamos parar? Pois a morte aqui não vale mão. E o medo está no ar. Por que tanta violência então? Aqui na nossa nação. Aonde está? Onde está a paz? Onde está a paz? Aí, mais uma vez, disparo verbal. MB, NS, é nóis. Um salve, eu agradeço quem tá do nosso lado. Lúcia, Graça, Nayara, Stephanie, WA, Iau, Jair, Dodim, MC, Dinho e a todos os grupos em torno sul e do DF. É nóis, valeu.